Não tenho culpa se nós somos diferentes. Não tenho culpa se é você que eu quero amar. Inevitável, mas não é coisa da mente. Meu coração que é tão difícil de lidar. Porque você não facilita. Eu sei que tenta até cismada com as amigas. Fugir de mim não adianta. Se perguntar, eu posso confirmar. Sim, um favelado todo errado que te ama. Sei que é difícil, mas eu posso tentar. Te dou carinho e enquanto você reclama, eu vou tentando enricar. Sim, um favelado todo errado que te ama. Sei que é difícil, mas eu posso tentar. Te dou carinho e enquanto você reclama, eu vou tentando enricar. Que eu faço tudo por ela, entre becos e vielas. Eu me arrisco, eu vou pra pista só por causa dela. Pra te fazer feliz, eu sei que eu consigo e juro. Nem que eu tenha que pôr minha vida em apuros. Não tenho culpa se nós somos diferentes. Não tenho culpa se é você que eu quero amar. Inevitável, mas não é coisa da mente. Meu coração que é tão difícil de lidar. Porque você não facilita. Eu sei que tenta tá cismada com as amigas. Fugir de mim não adianta. Se perguntar, eu posso confirmar. Sim, um favelado todo errado que te ama. Sei que é difícil, mas eu posso tentar. Te dou carinho e enquanto você reclama, eu vou tentando enricar. Sim, um favelado todo errado que te ama. Sei que é difícil, mas eu posso tentar. Te dou carinho enquanto você reclama, eu vou tentando enricar. Enquanto você reclama, eu vou tentando enricar. Então, galerinha, como vocês viram aí, eu não morri, né? Espero que todos tenham gostado do clipe e vou te falar um pouquinho como surgiu a ideia de a gente gravar esse clipe, eu e meu parceiro Marcos. Na verdade foi uma composição que eu fiz baseada na história desse casal aqui, que é o Raul e a Yasmin minha irmã, ele que é o verdadeiro favelado. E a história deles é bem parecida com o que aconteceu no clipe, tirando a parte do acidente. A gente colocou o acidente aí pra muitos repensar no que fazer, nas atitudes que tomar num relacionamento aí. Eu chamei o Marcos para participar, muitos estão falando, WM, você não devia ter participado dessa música, um trabalho diferente do que eu faço. Mas como se trata da minha família, né, que é minha irmã que fez e como eu fiz a música, eu chamei o cara que tem a voz mais fora que eu conheço. Obrigado. Que é o Marcos. É, rapaziada, espero que vocês gostem do clipe e compartilhem muito. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntão e obrigado por acessar, compartilha aqui. E tamo junto. Valeu. Não tenho culpa se nós somos diferentes. Não tenho culpa se é você que eu quero amar.